no ar. O subconsciente assume. No trap da palma, convoque e aumenta o volume do som. Pra transmutar, trago os meus tambores, histórias e amores, com os ancestrais girando no ar. Semente que brota, cresce, vigora e frutifica no ar. E recomeça sua trajetória. O presente mais à frente e a nossa memória no ar. Tá de headphone na cabeça no ar. Na palma da mão segue na cadência, gira no ar. Na eletricidade da presença flora no ar. Em movimentos circulares, expanda a energia da mudança em todos os lugares, dança. Nessa ciranda de dimensões interconectadas, presente, passado e futuro. É, costumo achar o que eu procuro. Futuro, presente, passado. Acredite, tem sempre um guia do seu lado. Passado, futuro e presente. Passado, futuro e presente. Misifi, acredite no que vê, mas mais ainda no que sente. No ar. Certeza da presença via no ar. Matriz de toda essa beleza gira no ar. No ar. Meus filhos, meu tesouro, eu.